andrecdesmoral.com.br. Alô, meu amigo Júnior Grife Divulgações, Léo Divulgações Aju, WR Divulgações, Mara Divulgações, Gusta Serrote Divulgações. Alô, meu amigo Diogo da Macaxeira. Alô, Rick Design. Aquele abraço. Vem com o galeguinho, vem. Sou da fase de brincar. E amor, por favor, não insista. A paciência esgotou. Só por ficar não dá. Não me procura, sai, me deixe em paz. Hoje tá aqui, amanhã não tá mais. Ainda quer que eu corra atrás. Eu não quero amor que vá. Eu só quero amor que fica, fica pra toda a vida. Eu não quero amor que vai, eu só quero amor que fica pro resto da vida. O Moral de Bicoara.